mano je m'en fais une cantote, j'en vais j'en vous ça, mon tout cri, son amour, je ne fais ça qu'il livre, le bocat pauvre, tigna flotte, sa moi bi mariot, elle catasser modificot, mutabo pensament, contrôlabo sentiment, non je m'en pas bisogna, otra vez m'a d'un smin, par capa tout tem, qui sem, e si amor et un crime, un cahier innocent, na minha vida un cri, son beau, ma bo pa mi, suficient, un bocat senti veja, quando boca chem, che un capa a mi, ma melhoria só prendem. Na meia de explicação, vou parecer bolso com rem. Tá, diz uma boa pessoa, tá entendem. E puto, compreendem. E su, percebem. E por amor, consegui convencer. Da repobre, história da amor. Só vou poder devolver. Boca louca. Sejam bem-vindos a mais um programa Tropicália, neste caso, África Rítmica. Peço desculpa. Então, espero que todos se encontrem em boa forma e que estejam na nossa companhia durante muito e muito tempo. Começamos por abrir o África Rítmica com Marzia e depois com Só Mais Uma Vez. Faz amor só mais uma vez comigo. Então, mais uma vez comigo, está aqui para desfrutar dos bons ritmos provindos de África durante quase 60 minutos. Então, vamos ficar com o Zouk Love, depois Lil e Jonah, e para terminar uma sequência musical com o Beto Dias. São estas três músicas que pode contar aqui no programa África Rítmica. Já sabem, sou o Leandro Amador e todos os dias de segunda a sexta-feira estarei aqui das 16 às 17 horas e este ou outro programa será também reposto na rádio Antena Web aos sábados pelas 20 horas no canal 1. Então, já sabe, a Rádio Antena Web localiza-se em www.radioantenaweb.info e neste momento está sintonizado em www.ondanacional.listens2marradio.com. São duas rádios, dois projetos diferentes, mas todos unidos pela amizade. Então, vamos à música. Como é pequeno ver a luz. En face da menina sei Lenny Dega Fermo. Anda petitinito, mais mon père je pegue vous. Viens moi que eu dégo. Demônio que for, que vivo é no alabo. Minha mãe, eu te queria muito. show. Sabe se eu capezeu? Eu bebo no rasgue para a mulher de lei. Me chamei, chamei, chamei. Chamei, chamei, chamei. Eu quero ver o que é. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, menino, tô puto. Assim já pega como um céu. Breaker, breaker. Atenção, atenção. Menina boa. Yeah, checa, Senhor. Eu me pela. Janela, noite de escala, hoje ela tá bem sex criolinha pela. Que essa paga de flow, claro, figo de Manuela. Oh, sex criolinha boa e boa. Logo me apresenta minha pessoa. Se é minha gatinha, deixa um pouco goa. Se flama boa e boa, é cá à toa. Se minha pardia, diga boa. Que essa entrega manga, traz de botanga. Beijo doce, morda manga. Se boa é boa, folha, mão, pantura. Cabo tem medo, mostra boa cultura. Sala vai do santa, pega lume, sou de buquentura. Sou de buquentura. Vim apaixona pra buscatura. Menina, sensações, sou loucura. O que é, sou namor, é, sou sabura. Janca fora, nebulado, tudo o tempo me te julga. Me te julga. Ele é boa, boa, boa, boa. Ele é boa, boa, boa, boa. Ele é boa, boa, boa, boa. Por isso que engasta a corda toa. Ele é boa, boa, boa, boa. Ele é boa, boa, boa, boa. Ele é boa, boa, boa, boa. Por isso que engasta a corda toa. É boa, que compensa, mamona. Maravilha, bem no pé, ama menina, não caio na estria. Para, fala comigo, cabeceleira. Cabelo comprido, mora que é brasileira. Foi crioula ou indiana, dominicana. Mas me sabe que é doce, é moracana. Tem um corpo elegante, corpo de sereia, já flocaria elefante. O teu olhar que é extravagante. Venga, tu imagina se me empanhou e adiante. Curti o espaço, cola em espaço. Que ela é que saia, curta, viste, meca de aço. Hoje a bobulha tá bum bom. A mina cama tá bum bom. A bolsa vem cá que é só bom. Doce, três com quatro. Ventunha, quarto. Um encasta farto. Suca fora e dá o corpo não vou retrato. Lady boa, boa, boa, boa. Sensual. Segura a bucha um flow sexual. Ele é boa, boa, boa, boa. Ele é boa, boa. Tem a garar e ovo traz a empenhar. Posta de bococha, a minha entre roxa. Solta entre a lua da saída entre frouxa. Mato de bococha, ela é bem desenhada. Tem a garar e ovo traz a empenhar. Posta de bococha, a minha entre roxa. Solta entre a lua da saída entre frouxa. Ela é boa, boa, boa, boa. Ela é boa, boa, boa, boa. Ela é boa, boa, boa, boa. Por isso que encasta. Esta é a Rádio Onda Nacional. Visite o nosso blog em radioondanacional.blogspot.com. www.radiomoreno.com. Onda Nacional. Clica aqui. Clica aqui. Clica aqui. Acompanhe-nos em www.facebook.com/Onda Nacional. espero que você esteja mesmo a desfrutar do bom ritmo e da alegria que nós, Rádio Onda Nacional, juntamente com a parceria da Rádio Antena Web, lhe proporcionamos até si. Então vamos continuar no bom ritmo, vamos ficar agora com Irmãos Verdade, Eu Quero-te Assim Tanto. Eu também quero assim tanto que você esteja desse lado, juntamente com os seus amigos, para que nós possamos ter aquele ânimo necessário para que possamos levar esta rádio mais alto e mais além. Depois, vamos ficar com o grupo Homem no Escuro e Johnny Lima para terminar uma sequência de três músicas. Always My Heart é a música de Johnny Lima. Então, vamos à música, porque é da música que este espaço assim pretende que seja. É uma das regras, é levar o máximo de música até si e até ao seu coração, para que ele possa sentir alegre, bem disposto a fazer o que quer que seja. Não sei se estás a trabalhar, mas se estiver, boa tarde. Se estiver de férias, boas férias. Se estiver simplesmente a desfrutar da boa companhia da Rádio Onda Nacional, tenha uma boa companhia então connosco deste lado, porque de certamente não se vai arrepender. Então vamos aos Irmãos Verdade para abrir mais um bloco de três músicas. Quero te assim. Quero te.

Olá, estou cá de novo. Pensavam que eu já me tinha ido embora? Mentira, estou cá de novo e de novo com todo entusiasmo para levar até si muita e boa música africana, muito ritmo kizomba. Acima de tudo, é o ritmo que mais toca aqui nesta sua rádio, é o ritmo que mais toca neste programa. Então, vamos ficar agora com Sampa Ajuda, Dor na Alma. Espero bem que você não tenha nenhuma dor na alma, e se tiver, espero bem que essa dor consiga ser anestesiada com a música que eu tento levar até si, até sua casa. Depois vamos ficar com a Lura, Amor Sincero, uma cabo-verdiana nascida em Cabo Verde. Não, uma descendente de Cabo Verde, mas sim, nascida cá em Lisboa. Mas depois sim, temos uma verdadeira e genuína voz de Cabo Verde, Cesária Évora. Infelizmente já não está no nosso mundo, já faz parte das recordações e dos grandes talentos e dos grandes nomes da música africana. Aquela senhora que cantava descalço, embora tenhamos outra, mas não é africana, nem tão pouco será assim como a Cesária Évora, apesar de cantar muito bem. Refirmeu a Áurea. Então, mas agora vamos ficar com Sampa Ajuda. Passar.

então vamos, como foi prometido, ficar com a voz da Cesária Évora e depois voltaremos para as despedidas de mais um programa África Rítmica. Tcham canta, um bem trazer você. O aroma daquele país, Cabe, terra querida, nós tudo creio a coração. Tcham canta, um bem trazer você. O aroma daquele país, Cabe, terra querida, nós tudo creio no coração. Cabe, manda mantenha, se bem só num beijo de saudade. Para todos os filhos na terra longe, eles empam pra vocês. Mas se regoce, tem que ter calor, para todos seus filhos com o mesmo amor. Cabe, manda mantenha, se benção num beijo de saudade. Para todos seus filhos na terra longe, eles empam pra vocês. Mas se regoce, tem que ter calor, para todos seus filhos com o mesmo amor. Terra querida, nós tudo creio na coração. Cabe, manda mantenha, que se benção num beijo de saudade. Para todos seus filhos na terra longe, eles empam pra vocês. Mas se regoce, tem que ter calor, para todos seus filhos com o mesmo amor. Cabe, manda mantenha, se benção num beijo de saudade. Para todos seus filhos na terra longe, eles empam pra vocês. Mas se regoce, tem que ter calor, para todos seus filhos com o mesmo amor. Mas se regoce, tem que ter calor, para todos seus filhos com o mesmo amor. Mas se regoce, tem que ter calor, para todos seus filhos com o mesmo amor. Mas se regoce, tem que ter calor, para todos seus filhos com o mesmo amor. Mas se regoce, tem que ter calor, para todos seus filhos com o mesmo amor. Mas se regoce, tem que ter calor. Então chegamos a mais um Términos de África Rítmica. Foi um prazer estar aqui e levar até si uma hora quase sensivelmente de boa música provinda de África. Então espero que todos estejam na boa companhia, que se todos estejam a sentir muito bem, porque nós pretendemos que você fique aí, fique no seu relax, na companhia da Rádio Onda Nacional. Então para todos, um bom resto de tarde, um bem-aja. E sejam felizes e façam acima de tudo alguém feliz. Agora vamos ficar com DJ Moreno, com DJ Amorim, com a música From Angola. E é assim que nós fechamos as portas de mais um África Rítmica, porque a seguir vem o Clube da Rádio. Então fique por aí, fique na companhia de António Marcial. Angola!